3 pacotes de amendoim, R$1. Alô, molecada da Central do Brasil! Rendemos a vocês essa homenagem. Pelo tanto que trabalham. Menino da Central do Brasil. Ou, menino da Central do Brasil. Ah, menino da Central do Brasil. Menino da Central do Brasil. Menino da Central do Brasil. Menino da Central. Menino da Central do Brasil. Menino da Central do Brasil. Menino da Central do Brasil. Menino da Central. Biscoito no mão e mais. Menino sofrido, adolescente carente, com um sorriso bonito que toca fundo no nome da gente. Menino valente tentando viver sozinho na noite e no dia que ela não vencer. É um menino maroto, garoto, criança, esperança do nosso Brasil. É um menino maroto, garoto, criança, esperança do nosso Brasil. Branco, negro, mestiço. Ele luta, sofre a violência que o persegue nesse triste retrato falado, que fica sempre na nossa memória. Realmente espelho vivo de uma causa social. Realmente espelho vivo de uma causa social. Espelho vivo de uma causa social. É o menino maroto, garoto, criança, esperança do nosso Brasil. É o menino maroto, garoto, criança, esperança do nosso Brasil. Oh yeah. Minha vida é vender bala no trem. Biscoito salgadinho na minha mão só paga 100. Amendoim, chocolate mentolado, caneta, lapiseira e cocada também tem. A minha vida é vender bala no trem. Biscoito salgadinho na minha mão só paga 100. Amendoim, chocolate mentolado, caneta, lapiseira e cocada também tem. Bom moço, me ajuda aí. Bom moço, me ajuda aí. Bom moço, me ajuda aí. Bom moço, me ajuda aí. Bom moço, me ajuda aí. Bom moço, me ajuda aí. Menino da Central do Brasil. Menino da Central do Brasil. Menino da Central do Brasil, é? Menino da Central. Menino da Central do Brasil. Menino da Central do Brasil. Menino da Central do Brasil. Menino da Central. Menino sofrido, adolescente carente, com um sorriso bonito que toca fundo e lava da gente. Menino valente tentando viver sozinho na noite, no dia querendo vencer. É um menino maroto, garoto, criança, esperança do nosso Brasil. É um menino maroto, garoto, criança, esperança do nosso Brasil. Branco, negro, mestiço. Ele luta, sofre a violência que o persegue nesse triste retrato falado, que fica sempre na nossa memória. Realmente espelho vivo de uma causa social. Realmente espelho vivo de uma causa social. Espelho vivo de uma causa social. É um menino maroto, garoto, criança, esperança do nosso Brasil. É um menino maroto, garoto, criança, esperança do nosso Brasil. A minha vida é vender bala no trem. Biscoito salgadinho na minha mão só paga 100. Amendoim, chocolate mentolado, caneta, lapiseira e cocada também tem. A minha vida é vender bala no trem. Biscoito salgadinho na minha mão só paga 100. Amendoim, chocolate mentolado, caneta, lapiseira e cocada também tem. Bom moço, me ajuda aí. Bom moço, me ajuda aí. Bom moço, me ajuda aí. Vem farofa. Bom moço, me ajuda aí. Bom moço, me ajuda aí. Bom moço, me ajuda aí. Me ajuda aí, vamos, me ajuda aí. Vem farofa. Vamos, me ajuda aí. Vamos, me ajuda aí. Vamos, me ajuda aí. As crianças precisam brincar. Precisam conhecer o verde. Os bichos. Estudar, saúde. Ô Brasil, presta atenção. Presta atenção no futuro que você tem na mão. Alô Brasil. Ô moço, tá aí. Não vem de nada hoje. Tem que levar dinheiro pra minha mãe, né? Este disco foi produzido para possibilitar ajustes e verificação de funcionamento de seu conjunto de som. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus visões lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.